Olá, cara ouvinte da Rádio Win. Você por um acaso já sentiu dores no joelho? Pois saiba que essa é uma queixa muito comum que tem alimentado a curiosidade de pesquisadores fisioterapeutas. E para conversar sobre o assunto, estamos hoje com a fisioterapeuta Natália Camin, que faz parte do mestrado intitulado Efeito do Treino Neuromuscular e Fortalecimento da Musculatura do Tronco e Membro Inferior em Mulheres com Disfunção Femoropatelar, Estudo Clínico Cego e Randomizado. O projeto oferece tratamento fisioterapêutico para mulheres de 18 a 30 anos que apresentem dores no joelho. Olá, Natália, tudo bom? Tudo bom? Então, para dar início para a nossa conversa, o que caracteriza uma disfunção femoropatelar? É uma dor na região do joelho, que ela surge ou ela é agravada durante algumas atividades que aumentam a sobrecarga femoropatelar, né? A sobrecarga na articulação do joelho em si. Então, essas atividades são durante a corrida, durante uma caminhada, ao pular, subir e descer escadas, permanecer muito tempo sentada ou ajoelhada por um longo período de tempo. E no senso comum, costuma ter a ligação das dores no joelho com pessoas mais velhas. Porém, no seu projeto, público-alvo é de 18 a 30 anos, uma faixa etária mais jovem. Qual o motivo dessa escolha? Bom, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a dor no joelho ela é muito comum desde a idade mais jovem e ela é mais frequente entre 18 a 35 anos. E além disso, outra restrição do projeto é o gênero, direcionado apenas às mulheres, que a comunidade de pesquisas do ramo da fisioterapia já tem divulgado que as mulheres elas realmente são mais suscetíveis a essa disfunção. Já se sabe quais são essas causas ou por que isso acontece? Bom, a causa principal dessa dor no joelho está associada mais à fraqueza muscular, o tipo de pisada que a pessoa tem e o pobre controle da musculatura da perna, que é quando a musculatura não sabe a hora exata de se contrair ou ela demora um pouco mais para se ativar. Essas características, elas são muito mais comuns em mulheres. Além dessas restrições de idade e gênero que a gente já comentou, a mulher que quer participar desse projeto, ela precisa cumprir mais algum pré-requisito? Existe algum critério de eliminação ou de aceitação? Sim, é essencial que a mulher more em Uberlândia, tenha disponibilidade para sessões de fisioterapia, além de ter compromisso e responsabilidade. Os demais critérios, não menos importantes, ter a dor no joelho durante essas atividades que eu comentei e não apresentar nenhum histórico de cirurgia recente no joelho, não ter recebido nenhum tratamento fisioterapêutico recente. E, Natália, quais tipos de exercícios serão executados durante esse tratamento e como que eles proporcionam a melhora nos sintomas que essas pacientes vêm apresentando? Primeiro, os exercícios que serão realizados serão exercícios de fortalecimento. Então, serão feitos na academia e envolve exercícios que fortalecem a musculatura do abdômen, do bumbum e da coxa. E por que que eles proporcionam melhora? Porque ao melhorar a força, consequentemente, você melhora a qualidade de vida dessas mulheres. Então, Natália, para as mulheres que se encaixam nos critérios e desejam participar do projeto, ele tem uma duração, como serão divididas essas sessões e em qual local ele será realizado? O projeto envolve 3 meses de tratamento gratuito de fisioterapia, com 2 sessões de fisioterapia por semana. E as sessões durarão cerca de 1 a 1 hora e meia. Em relação aos dias e horários, esses serão agendados conforme a disponibilidade da paciente e do fisioterapeuta. Tudo será realizado lá na Academia do Campus de Educação Física da UF. Que tipos de resultado você espera encontrar ao final desse projeto? Esperamos com certeza a redução da dor e a melhora da qualidade de vida durante as atividades do dia a dia. Certo, Natália, obrigada pelas informações. Lembrando que se você se enquadra nos pré-requisitos e deseja participar do projeto, basta enviar um e-mail para dorjoelho@hotmail.com ou entrar em contato pelo telefone 34 9168 8046. Repetindo, dorjoelho@hotmail.com ou 34 9168 8046. Mariana Oliveira para a Rádio Win.